ao crente, razão destino, Bíblia, a carta bendita, consolo constante da alma aflita, luz que ilumina o caminho por onde vou, semente santa que espalho no campo onde estou, água da vida que arranca o temor do ser e acalanta a esperança na fé de morar com Jesus no céu. Bíblia, és mais do que isto, espada entrante até o Espírito. Bíblia, pra mim és a fala santa do Deus eterno, e todo meu ser se cala, luz que ilumina o caminho por onde vou, semente santa que espalho no campo onde estou, água da vida que arranca o temor do ser e acalanta a esperança na fé de morar com Jesus no céu. Bíblia, és mapa querido, te quero exaltar sobre todos os livros. Bíblia, encontrei Jesus através de ti, pois tu contens a luz, luz que ilumina o caminho por onde vou, semente santa que espalho no campo onde estou, água da vida que arranca o temor do ser e acalanta.